baleias soltas pelo ar. Ai, o pensamento vai viajar. É, esse é o som do hip hop. Você ouvindo o coração batir mais forte. Meu desabafo é com as rimas. Amado de voz e também com muita adrenalina. Estou aqui, vou falar a verdade e relatar a vida na nossa cidade, que muitas vezes parece o Vietnã. Bom, bom, mas temos fé e acreditamos no amanhã. É, homem e mulheres, velhos e crianças, eu canto pra vocês passando a esperança de que um dia tudo vai mudar e que a gente possa então comemorar. Ah, eu sei que sua vida tem sido sofrida. Vamos lutar pra sarar esta ferida. E o remédio está com você. O quê? Faça sua parte, não deixe acontecer. Ah, nós temos o poder, nós somos maioria. São Paulo e grandes periferias. Viemos com o objetivo de ajudar. É, esse é o som que veio pra te alertar. A melodia influencia muita gente. Por isso cantamos com letras conscientes, passando a você mensagem positiva. Porque o rap é coisa construtiva. Então cante comigo este refrão. Queremos paz, amor e muita união. É música de primeiro, rap é música. É música verdadeira, rap é música. É música de primeiro, rap é música. É música verdadeira, rap é música. É música de primeiro, rap é música. É música verdadeira. Queremos paz, amor e muita união. É música, é música de primeiro. Rap é música. Ah.